coração agora também já caiu na espora de um rostinho mimoso. Coração, coração redomão, que pulou, pulou, pulou, mas ficou de rédea no chão. Caboclinho delicado e bonito de feição, menino passou laço e me chegou no morão. Agora estou amarrada e presa nas suas mãos. Com carinho e muito jeito, malvado invadiu meu peito e ganhou meu coração. Coração, coração redondão, que pulou, pulou, pulou, mas ficou de rédea no chão. Esta paixão esquisita, coração que já fez fita, teve que aceitar o arreio.